Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e você nunca pensou que uma slime pudesse ser tão poderosa, né? E aqui é o Nerdmaster, e eu sempre torci pros poringues. Aqui é Jota Santos, lá do Água de Moringa, e eu também tenho um grande sábio, só que além de ele ser meio burro, ele é alemão, que eu não entendo porra nenhuma do que ele fala. Tá bom, né? Bom, é o professor Aftazarden? É. Provavelmente, mas eu não sei nem o nome, não lembro nem o nome dele. E quando ele fala, parece que ele quer me matar, né? Ok. Pra quem não entendeu lufas de porra nenhuma e não leu o título deste episódio, nós vamos falar da primeira temporada de Tensei Chitara Slime Data Ken, finalmente! De nada! Não, essa conta é minha. Eu sei, vocês estão sacanagem! Do inglês, That Time I Got Reincarnated as a Slime, e do português, Aquela Vez Que Reencarnei Como Uma Slime. Babaca! E você cai do poringue! Eu digo uma coisa pra vocês. Por enquanto são 5 temporadas, porque a segunda temporada foi dividida em 2 cores. Então, por isso que se somam 5. E a quarta temporada, né, o que se chama de quarta temporada, vai chegar ainda sem data definida. Nós, por enquanto, vamos falar da primeira temporada, que trata dos primeiros 24 episódios, transmitido entre 2 de outubro de 2018 e 19 de março de 2019. Começando assim o nosso momento ficha técnica. Momento Jorge Pidja, tanana. Eu sabia. E eu quase esqueci de fazer isso, tarará. Que merda, tanana. As emissoras que transmitiram o Tensura por lá no Japão são a ABC, a Omori Broadcast System, a MTBC, Miyagi Television Broadcast Company, Nippon BS Company Corporation, NTN, Nippon Television Network, Television Iwate, The Sapporo Television Broadcast e Yamagata Broadcasting Company. É impressão minha? A impressão minha, o teu inglês melhorou pra caramba de 2 semanas pra cá. Não, impressão não, é só ver, só tomou vergonha na porra da cara. É, eu só tô utilizando o inglês que eu sei mesmo, vamos lá. E aqui no Brasil, nós temos todas as temporadas, os OVAs e os filmes disponíveis na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. E se você vincular Crunchyroll na Prime Video, você tem disponível na Prime Video. Sim, eles têm listados. Dirigido por Yasuhito Kikuchi, de animes como Busoshinki, Comet Lucifer e El Hazard, The Alternative World. Sim, aquele El Hazard que a gente assistia na manchete. Produzido por Lantis, Kodansha, BS11, Bandai Namco Arts, Micro Magazine Publishing, e é isso aí. E é isso aí, é outra, é nova essa, eu não conhecia essa aí. Cara, assim, essas referências, tudo que tu tá dando aí, pra mim tu tá falando inglês, cara, porque... Também. Não tá não, tá falando japonês inglesado, é diferente. Muito bem. O estúdio que produziu o anime lá no Japão foi o 8-Bit, responsável por animes como Blue Lock, Grisaia no Kaijitsu, e a franquia Infinity Stratos. Quanto a Grisaia no Kaijitsu, Ibamondes vai à loucura. Ah, que bom. agora você entendeu a referência. O único que eu conheço aí dessa lista é só Blue Lock. Sim. E o estúdio de dublagem foi a Atma Entretenimento. De animes essa, como... Essa a gente já conhece. Sim, porque é daqui mesmo. É, da como animes da franquia Sword Art Online. Sim, todos eles. É, Goblin Slayer. E já tá tendo... Sim, e tá tendo Yusha no Nariagari. Também já teve, né? O Herói do Escudo, já fez, né? Sim, a gente fez a primeira temporada, vamos fazer as outras. Vai bem. Eu não participei da primeira, mas das outras vou participar também. Yeah. Tem como fonte principal a Light Novel. Por que será, né? Por que será? Não faço ideia. Talvez porque esse nome seja grande como um caramba. Não! O título nem é pequenininho, tem 6 Chitar Slime Data Ken. Podia ser até maior. É, poderia ser. Se a gente levar em consideração que é um título de uma light novel, tem títulos muito maiores, como disse o Nerdmaster. Até o título em português é maior. Aquela vez que eu reencarnei como uma slime que gostava de saber como falava com os sábios. Essa última parte não tá inscrito, mas tudo bem, vamos lá. Tem duração de 23 minutos por episódio, em média. Tem 2 temas de abertura. Nameless Story, de Takuma Terashima. E Meguro Mono, de Takuma Terashima. Muito bom. E tem 2 temas de encerramento. Another Colony, pela banda True, e Little Soldier, pela cantora Azu Satadokoro. Muito bom também. Dá no couro pra caramba. Ai, caceta. E a outra banda era muito verdadeira, né? Sim, True. O mangá foi lançado no Japão no dia 30 de outubro de 2015, através da Kodansha e a revista Shonen Sirius. E aqui no Brasil, JBC patrocina nós. Caxim! Lançado no dia 11 de agosto de 2020. Muito bom. A autoria do mangá é de Taiki Kawakami, que fez uma adaptação da Light Novel do Fuzui, que é o autor original da história. Uhum. O mangá foram lançados 28 volumes no Japão até o presente momento, e aqui no Brasil foram lançados 21. Olha só. Inclusive, eu tenho alguns deles por aqui. Momento, Jorge. Babaca! Tananã. Bom, então, pois é, né? O momento que o Jorge Babaca consegue ter, né? Porque o resto não tem. A Light Novel tem o mesmo nome. Primeiramente lançada na Shōsetsu Kaninaro, depois pela Kodansha. Shōsetsu Kaninaro é aquela que lança light novel na web? Sim. Ah, inclusive, tá, é casa de muitas novels muito famosas que a gente já sabe que foi feito de anime. Solo Leveling foi uma. Korosuba. Sim. A novel foi lançada lá no Japão no dia 30 de maio de 2014. Só que, infelizmente, a novel não foi lançada aqui. Qual é a... É New Pop, né? Ô, New Pop, porra, vergonha na cara. Lança porra. Mano, a JBC já tem os direitos. Cadê eles lançando a novel? A JBC lança novel? Ué, por que não? Ah, não é porque não, foda-se, né? O mangá foi serializado entre um período de 3 a 7 meses entre os volumes, né? E a novel foi variando entre 3 e 5 meses. Atualmente, você tem 21 volumes das novels. Só que, convenhamos, uma novel pode ter pelo menos 3 a 4 volumes do mangá. Uhum. É que é palavra pra caralho. É só texto, né? Tem poucas ilustrações. Iluminações também. Tenta ler no escuro pra tu ver se é bom. Não é? Bom, temos um OAD, né? Que é o Original Animation pra parte digital, né? Original Digital Animation. Seria ODA, né? Mas tudo bem. foi lançado também pela Crunchyroll através de simulcast no dia 9 de setembro de 2019. Foram... Bebê, só pra saber, OAD é porque é Original Animation for Digital. Ah, obrigado então. Tá de quê? Foram 5 episódios de 23 minutos cada. Todos os outros que são a parte da estrutura de Slime, eles vieram depois da primeira parte da segunda temporada, então por isso que não vai ser listado aqui. A pergunta é, faz falta? A resposta é, não faz. Complementa, mas não faz falta. Não faz falta, não. E temos um jogo que foi lançado no dia 7 de agosto de 2024 para PC, chamado That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles. Ah, olha... Produzido pela Zoc Corporation e pela Bandai Namco Entertainment. E não está dublado, ou seja, inteiramente em japonês. Para a maioria das pessoas que vai assistir... Ah, se levar em consideração, se tiver pelo menos uma legendagem, já ajuda bastante. Mas nem a legendagem em português tem. Você vai ter que se virar com a legendagem em inglês. É, já dá para ver, já. Ah, já dá? Vai pra porra. Te devolvi, né? Vamos lá. É o que tem pra hoje, né? Agora, chegou o momento que alguns ouvintes amam, outros odeiam, e o Nerdmaster com certeza ama. Brilha, Nerdmaster. Boa! Nossa. A vez do spoiler agora, né? Então tá, peraí. Exato. Seguinte, ó... Eu vou começar a zoar, tá? Não, vai na boa, tá? Ok. É slime, né? Então tá, sim. Vamos lá. Agora traduz. Porra nenhuma. Ah, cara, você já sabe, porra, né? O troço já tem quantos anos, Jorge? Fala sério, quando foi que começou o slime? 6 anos já. 6 anos, cara, toma vergonha, tá tudo dublado lá no rolinho, porra. Toma vergonha na cara, vai assistir o troço rapidinho, facinho de assistir, é gostosinho. Vocês vão ver que a gente vai falar bem pra caralho dessa porra agora. Então, se tu quer ver essa porra desse episódio sem ter visto a primeira temporada... Então tu merece tomar com slime no meio do rabo, tá? Vai tomar no curso também. Porra, tá bom, né? Que medo. Agora... Agora vamos... você não sabia que eu era fluente em slime, né? Ah. No... É, você, pela referência do seu nome na live, com certeza... Todo mundo sabe que você jogou Ragnarok, né? Vamos lá. É uma slanguagem diferente, né? Parabéns. Não, essa você mereceu tudo. Essa você mereceu tudo. Aproveitando que você não tá fazendo nada, Jota, traz a sinopse, a trama pra gente, por favor. Como não? Ele tá fazendo merda. Você não tá vendo até agora, não. De novo. Cai dentro. De novo. Cai dentro. Vai, Jota. Tenência. Satoru Mikami é um típico salaryman de 37 anos e está contente com seu estilo de vida monótono em Tóquio. E até mesmo sem uma namorada. No meio de um encontro casual com um colega, ele cai vítima de um assaltante qualquer nas ruas esfaqueado. Entretanto, enquanto morria com seus ferimentos, uma voz peculiar ecoa em sua mente e recita um conjunto de comandos que não fez sentido ao moribundo. Tá. Pausa. É. Não foi assalto, não. O filho da puta era um imbecil correndo com uma faca no meio da rua por motivo nenhum. Assalto. Não, assalto, o cara para e te rouba. O cara não parou pra roubar, ele esfaqueou e saiu correndo. Que porra de assalto é esse? Então, ele tentou assaltar uma pessoa, correu com a faca na mão, né? E aí, por que ele não roubou o cara, então? Porque talvez ele estivesse atravancando o espaço? Ah, ele tava... Era tipo o coelho da Alice, ele tava atrasado. É, por aí. Agora é a maneira mais imbecil de conceder habilidades no Isekai quando toda palavra que o moribundo fala se transforma numa habilidade nova, né? Ele devia ter falado, porra, eu não consegui ser rico, eu queria ser muito rico, muito, muito rico, mas muito, muito rico. Aí ele ganhava milhões. É, se você quiser, você tem que falar que você quer ser rico de dinheiro, né? Porque se você falar que quer 5 milhões, você vai ser premiado com 5 milhos do tamanho do meu pau. Bom, eu falei... Opa, aí, Delícia. Eu falei alguma coisa sobre milhão? Não, falei que eu queria ser rico. Então vamos lá, Jota, continua, por favor. Não, já acabou? Não, tem segunda parte ainda. Ah, caralho, tem aqui embaixo ainda. Quando Satoru recobra a consciência, ele descobre que reencarnou como uma slime em um plano desconhecido. Enquanto descobre sobre sua vida nova, ele vai adquirindo novas habilidades, seja transformação ou ataque. Então ele encontra um monstro de nível catástrofe, o dragão Verudora, o dragão do Vendaval, selado pelos últimos 300 anos por vaporizar uma cidade. Tá bom. Pausa. Uhum. O bicho carente. Ele é. Experimenta ficar 300 anos selado numa caverna pra você ver se não fica carente. Mas caralho, eu nunca vi bicho mais carente na minha vida do que essa porra desse dragão. Ponto. Continue, por favor. É, agora termina, Jota, por favor. Simpático à situação dele, Satoru ganha sua amizade, prometendo ajudá-lo com a destruição do selo. Em retorno, Verudora nomeia Slime como Rimuru Tempest. E aí, o novo Rimuru embarca em uma jornada enquanto se acostuma com seu novo corpo. É, tá. Vamos dizer que não foi o nome que o Verudora deu, foi só o Rimuru. Tempest, quem deu, foi, na verdade, foi o Rimuru, né? Porque o Rimuru deu Tempest pro Veldora, chamando de Veldora Tempest. Aí o carente, pra agradecer, deu o nome de Rimuru Tempest, só pra dizer que é irmão do Slime, né? Eu aceito ser seu amigo, agora fique grato. Né? Mas numa dessa, uma coisa que é importante salientar no mundo de Slime é que uma vez que você dá nome aos seres que estão ao seu redor, você imbui magia no nome. Então eles ganham poderes, eles evoluem. E não tem nada mais cansativo nessa vida do que dar nome pra uma pessoa. Não tem nada mais cansativo do que dar nome a 500 mil orcs, né? Então, vamos lá. Depois, a gente vai falar um pouco sobre alguns personagens principais. E os outros secundários a gente vai dar aquela citada. Porque, mano, a turma do Rimuru é gigante. Cara, tinha uma hora... Não, a gente vai contar esse melhor em detalhes depois, mas tinha uma hora que o Rimuru já tava dando os nomes na base do pata, peta, pita, pota e clementina. Não, é bem isso mesmo. Depois, quando eu começar a falar o nome dos orcs, né, e dos goblins, vocês vão entender o porquê do Pata, Peta, Pita, Pota e Pedro. Pata, Peta, Pita, Pota e Clementina. Presta atenção, porra. Eu falei Pedro pra começar com P também. Bom, agora vamos a alguns personagens que são os principais aqui na primeira temporada. Primeiro, o protagonista, obviamente... Nome antes de desencarnar, Satoru Minami. Depois de desencarnar, Rimuru Tempest. Nerdmaster, o que você acha da personalidade do nosso querido Satoru Minami, mesmo depois de reencarnar como uma slime? Cara, eu achei que ele ficou muito mais vivaz, mais ativo quando virou slime. Sem dúvida. O cara, antes de ser slime, era uma porra de um... Não, ele não era neném porque ele trabalhava, mas era a porra de um que é nada na vida, cara. Então, ele era um salarimã conformado. Ponto. Porra, conformado? Eu diria até que conformado e meio. Né? Boa noite, Jim. Obrigado por ter vindo pra live. Boa noite, seu moço. Muito boa noite. E, cara... Ele só acabou ganhando um pouco mais de vida depois que ele descobriu que o lugar onde ele vivia tinha poderes mágicos. Ou seja, ele só começou a enxergar melhor quando ele perdeu a visão. Quase isso. Boa sacada. Porque o slime no mundo do Rimuru não enxerga com os olhos. Ele enxerga com o coração. Ui! Ele tem uma espécie de sensor. Bom, a voz, ele tem dois conjuntos de voz, porque antes de morrer ele tem voz de homem, e depois de morrer, quando ele reencarna, ele assume a voz feminina. Andrógeno. Tudo bem que a dubladora é feminina, mas é andrógeno, né? Então, ele como slime é andrógeno. Mas... Ele mesmo já falou, e isso tá no anime, tá? Não tô inventando. Com... Não, não eu é... Eu não tenho meu minorinho, meu minaminho. Eu tô sem minaminho. Pois é. Só depois que ele realmente... Tipo, ah, eu não tenho, vou fazer. Não, ele não fez. Fez. Ele fez no clone, mas depois desfez. Ah, no clone? Não, no clone. Nele não. Nele ficou sem. Ficou quem? Tanto que ele fez o masculino e depois foi assim, e o feminino? Ui! Por aí. As vozes dele no Japão são de Takuma Terashima, de personagens como Chique Grambel, de Eden Zero. Coelho. Não errei. Muito obrigado, Moisés. De Kojiro Sasaki, de Shumatsu no Valkyrie. Quando? Precisamos marcar isso aí, porque eu tô devendo faz um tempão. Pra caralho, né? Mas tá bom, obrigado. O Shiroe, de Log Horizon, que também é muito bom. Que bom. Se você quer saber o que é Log Horizon, é basicamente Sword Art Online numa versão melhor, tá? Que bom. Eu não gosto de Sword Art Online, mas eu não vou gostar do Log Horizon também, não. Ah, eu acho que você vai gostar sim. É mais inteligente. Ah. Bom, e a voz, a outra voz de Rimuru Tempest é de Miho Okasaki. De personagens como Mary Hunt, de Hamefura. Hamefoda-se! Completando... Ó, quer ver um exemplo de nome mais comprido do de que Tensei X-Star, Slime Dataken? Otome Game no Hametsu Flag, Shikanai, Akuyako Reijo, Nitensei Shiteshimata. É a sua. Hamefoda-se! Não, Hamefoda-se, porra. Pois é. Eu não conheço. Por isso que eu dei um exemplo de nome muito maior do que o do nome do Slime. Esse não é do Dungeon, não, né? Esse não é do errado pegando as Dungeon, não. Não, não, é não, não, não, não, não. Tá. Esse é o da Catarina, a porta. Ah, da Catarina, a porta. É, sim, você tá certo, tá certo. Meguro Batira, de Blue Lock. Ô, Jota, pergunta. Pergunta? Pergunta o quê, caralho? Quando, animal? Isso é você que faz, não queira me passar seu trabalho, não. Mas quem quer Blue Lock é você, ô burro. Não, eu disse que eu conheço, não disse que eu quero. Ah, foda-se. Então tá, né? Bom, até onde eu sei, dos nossos membros da equipe, quem manifestou ter mais vontade de gravar sobre Blue Lock foi a Rita. Ah, que bom. Rita, pergunta aí, quando? Né, ela não tá nem na live, vamos lá. E Célia Arvier, de Tales of Luminaria, The Fateful Crossroad, que eu não conheço. E depois eu vou dar uma olhada. Mas imagino na gravação. Que seja um anime bastante iluminado. Ah, também. Ah, cara. Parabéns, Nerdmaster. Você acabou de quebrar o Jota. Todos. Desgraçado. Agora, as vozes brasileiras do nosso querido Rimuru Tempest. Fernando Ferraz, que entre outros personagens fez o Baki Hanma, do anime Baki. Ah, é? Eu sou o Baki, né? Quando? Doje. Obrigado, Moisés. Sozo Sagara, do reboot de Rurouni Kenshin, de 2023. Samurai X, que a gente não vai fazer porque a gente não colabora com os safados. Só um resumo sobre a história já é o suficiente. Até porque não tem só o autor da história que é um puta de um pedófilo, pra variar. Né? E Takeshi Hamamoto, da franquia de filmes de Godzilla. Olha, só título de curiosidade, eu sei que normalmente você prefere animes, tal e coisa, que você muito raramente mete tokusatsu nessa brincadeira, mas vamos falar de Godzillazinho na vida? Bora, filho. Então, eu já fiz, a gente já fez um episódio sobre a franquia em si. Agora... Você fez um Godzilla 101, eu sei, mas vamos falar de um filme ou dois, pelo menos do zero. Sim. O zero é foda, cara. O zero é muito foda, cara. A gente também pode falar daquele anime do Godzilla. Tem dos animes também, que passaram no Netflix, é bom também. Uhum. Não tem problema, a gente combina. Voltando à pauta, a outra voz brasileira do Durimoro é da Bruna Nogueira, que fez, entre outras personagens, a Asuna Yuki, da franquia Sword Art Online, vulgo mocinha... Chata pra caralho. Vulgo mocinha em perigo do protagonista. Vulgo chata pra caralho. A Suzune Horikita, de Classroom of the Elite. Não conheço. É bem interessante. Imagina você ter uma escola de assassinos. Eu queria, então, se é pra ter uma escola de assassinos, vamos de Assassination Classroom, porra. É bem similar a Assassination Classroom, tá? É provável que eu tenha visto os dois. Assassination Classroom é foda, cara. Sim. E a Atalanta de Fate Apócrifa. E eu pergunto quando? Pronto, aleluia! Rafa! Caralho, finalmente tomou coragem, hein? E não sei, porque a gente precisa fazer um primeiro... Não sabe, né? Então, porque a gente primeiro precisa fazer um episódio 101 de Fate, porque tem uma porrada de coisa no meio. E Fate tem coisa pra caralho, nossa senhora. Fazer Fate Zero logo no começo. Mas não, só Fate Zero já tem coisa pra caralho, imagina o resto dos Fate. Não, então, por isso que eu falei que tem que fazer um episódio de... Quando for fazer de Fate, tem que fazer um 101, né? Pra poder arrumar as rotas, né? Porque tem alguns que nem se conectar, se conectam. É. Voltando à pauta, nós temos o grande sábio, mais tarde, Rafael. Bem mais tarde, porque isso não apareceu na primeira temporada ainda, não. Não, ele, ele só aparece na terceira. O grande sábio é basicamente a voz interna da mente do Rimuru. Ou seja, é a esquizofrenia do cara. É, só que é muito mais inteligente e muito mais safo do que o próprio Rimuru. Então, eu tenho um Rafael aqui, só que o meu é alemão e não gosta de mim, quer me matar, eu acho. É o professor Watzfuda. É provavelmente esse cara mesmo. É, eu ia falar do Conde, né? Do Weissfielder. Não, esse é Conde, não. O dele é um professor. Professor Watzfielder. É da mesma família do Conde, inclusive. Ah, sim, claro. Às vezes eu tô aqui conversando com vocês e ele tá falando um monte de coisa na minha cabeça aqui e eu fico em dúvida. É nessas horas que eu chego e falo com muito carinho e muita dedicação que TDAH é uma merda. Por aí. Bom, a voz do grande sábio lá no Japão é de Megumi Toyoguchi. De outros personagens como a Ariruka Dokugamine, de Bleach Senen Kessenhen, Sou Kokutan, ou seja, assim. Ele já riu porque ele já sabe, né, cretino, né? Porque é a segunda, é a segunda parte da Guerra dos Mil Anos de Alvejante. Aham. O que eu mais fico feliz nessa vida é que finalmente Jorge incorporou a palavra correta no seu vocabulário. É, primeiro eu falo o nome em japonês e depois o nome que você julga correto ser em português. Que você julga correto o caralho. O verdadeiro nome dessa peça é Alvejante, a Guerra de Mil Anos, Sokokututan. É isso aí. Agora a Megumi dubla a Hiruka, velho, é a personagem mais chata do Bleach. Pra tu ver, e ela que dubla os grandes sábios, que é chato pra caralho também, né? Tá, ela é especialista em gente chata pra caralho. Tá tudo certo. E ela, né? E ela também dubla a mãe do Kage, de Osama Rankin e Yuki no Takarabako. Que é outra chata pra caralho também. É, nem tanto assim, né? Se comparar com se comparar com a Ariruka e com o grande sábio, pode ter certeza que é bem menos. Ah, mas é. E a Pirra Nikos de Ruby Hyosetsu Teikoku. É. Eu, por um segundo eu tava lendo besteira e não entendi que era Porra Nikos. Ai. É Pirra. É, eu sei. Porra Nikos. Inclusive é uma das melhores personagens de Ruby, tá? Tá bom. Parabéns pra ela, pra você e pra quem gosta. Eu nunca vi. Ruby é comida regional daqui do Nordeste? Não. É porque a Hyosetsu tem coco aqui também, o Munguza também tem coco, tudo tem coco. Tá que pariu. Depois tu fala de mim, né? É, então, desculpa. Eu não prometo piada boa, só prometo piada. Dubladora no Brasil. Sim, a Gisele Vekin, que entre outras personagens fez a Midler, de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. E a Sarah vai à loucura. Jojo! A Megumi e a Gisele vão até o final, né? Com o Rafael, o grande sábio. Sim. Boa. Aí tem a Nayla Bertrand de Gundam, a Bruxa de Mercúrio. E o Balmond vai à loucura de novo. Eu também, porque eu gostei muito desse anime. Ainda não vi, tem que tomar vergonha na minha cara e ver. É da hora, viu? Nós dois precisamos. A Eurasia Grilarok, de Tate no Yusha no Nariagari. Herói do escudo. Exato. E agora, um dos dragões mais carentes e chatos que eu já vi nessa minha vida. Veldor a Tempest. Cara, o coitado, não, o bichinho é bonito pra caralho, não, o visual dele é da hora pra caralho, o bicho é poderoso, mas é uma carência, menino, como é carente esse filho da puta. E a gente descobre que ele também é otaku. Né? Porque o que ele lê de mangá que o Urimuru dá pra ele não está no gibi. Tudum. Tchadim, tadã, né? Mas assim, quando é preciso o Veldora agir, o bicho age. E bota medo. Né? E a gente não vê isso no episódio na primeira temporada? Sim, não vemos isso na primeira temporada, porque o selo do Veldora só é quebrado a partir da segunda. Aham. Mas a presença dele fica bem patente quando ele desaparece no início e quando o Ifrit vai lá para o estômago do Rimuru, que ele encontra o Veldora lá e o bicho se caga, né? Obviamente, cara, né, meu? O bicho é tão carente, mas tão carente que ele gosta de jogar shoji com o Ifrit, cara. É, ele ganhou uma companhia, né, meu? É falta do que fazer levado ao extremo, cara. Ué, experimenta você ficar selado em uma caverna por 300 anos pra ver se você não fica carente. Eu ficava maluco. Então. Mínimo. Eu ficaria feliz. Ah, você tem companhia, né? As vozes da tua cabeça. Porque maluco você já é, né? Mas filho da mãe. Tá. No Japão, quem fez a voz do seu Veldora foi Tomoaki Maeno. Que entre outros personagens ele fez o Konro Sagamiya de Enen no Shobotai. Que eu não falei merda. Não, não falou merda não. Inclusive vulgo Fire Force. Ah, Fire Force! Sim. Quando? No Ye. Muito obrigado. O Kinro, que é um cara muito foda. De Dr. Stone, quando, caralho. Noiei. Essa aí você também tá me devendo há um tempo, né? Sim, eu sei. Devo Dr. Stone, devo Dr. Stone não tá na lista desse ano, não? Não. Ah, que merda. Devo, não nego, pago quando Deus quiser. Tá bom. E o Vata, de Nier Automata, versão 1.1A-B, Virgin C, né? Que tem... É igual a porra do... Nier Automata, da versão 1.1A, é maravilhoso, eu assisti, é foda. Que foda-se, né? Mas vai ter versão assim na casa do caralho, que nem a porra do Evangelho, né? Fazer o quê? Então, Evangelho tem versão por causa do... Não por causa de programas, né? Por causa dos mechas. Bom, e aqui no Brasil, quem faz a voz do Carente foi o seu Arthur Machado, que entre outros personagens ele fez o Sebastião Michaelis, de Kuroshitsuchi. Que é Black Butler. Ah, é, o Mordom Preto, né? Muito bem. Quando Mordom Preto? Não sei. Mas assim, muito até obrigado. Onde eu entendi, Sebastião Michaelis é o próprio Mordomo Preto. É o Mordom Preto, Sebastião, por isso que eu falei. Eu já conheço pelo nome, Sebastião, porra. O Sebas. Sebastião, porra. Ele também fez o Búrara no Hunter x Hunter de 2011, que é o mais novo, esse, sim, né? Sim. E que inclusive... Então, quando... Não sei, mas uma coisa que eu digo, se a gente for falar de Hunter x Hunter, a gente vai com certeza falar do anime mais novo. O Búrara, caso você não sabe, porque o Jorge é a beat do Five, do Tail, né? Do Fairy Tail. Eu sou a beat do Hunter x Hunter, tá? O Búrara é o gordão que faz a segunda prova do exame dos caçadores, né? Muito bem. E o Shaka... De Jojo, Stardust Crusaders, quando a Sarah tomar vergonha na cara e voltar a participar, eu mesmo respondo. Obrigado. Ah, tem uma curiosidade aqui que, pra mim, né, o Tomoaki Maeno, ele fez o Koro Sagamiya de Fire Force, né? Uhum. E o Arthur Machado, ele faz o Akitaru Obi, também de Fire Force. Olha, sim. É o capitão, bom, o capitão da unidade 8. Ah, é. Que 8 bom. Batalhão, muito bom. Ah lá, você tava falando que é beat de Hunter x Hunter, o J é beat de Fire Force. Olha só. Porra, maratonei agora Fire Force, velho. Tá tudo fresquinho. Bom, na sequência a gente tem o Ranga, que é o primeiro da Floresta de Jura. Que... Jura! Eu sabia que vinha essa piada, beleza. É o primeiro da Floresta de Jura que recebeu o nome de Durimuru. Até mesmo, antes dos Goblins. E o engraçado é que ele não passa fome, né? Passa não. Passa não, porque ele sempre ranga. É, e qualquer coisa que cair do Durimuru, ele come, né? Tá sempre na sombra. Eu vou te contar, é o vira-lata, né? É o caramelo mais fofinho que você já viu na tua vida. Pois é. Com dois chifrão e uma estrela na fuça. Vem cá, mas o... Ah, é, eu acho que é. É o... Ah, é acho o... que é o quê? Então. Não, é porque pra mim os Goblins tinham sido nomeados primeiro, mas não, acho que o... Não, foi o Ranga primeiro. Ele assume o bando primeiro, depois ele nomeia os Goblins, né? Sim, exato. Sim, sim. E assim, o Ranga, ele é o tipo de lobo atroz, mágico, que, como disse o Nerdmaster, é o vira-lata mais fofinho que você vai ver por hoje. Cara, é muito fofo, cara. Principalmente quando ele faz a carinha de ô, meu patrão, como eu amo o senhor. Nossa, muita fofura junta, senhor. Porra. E eu posso, eu me arrisco sem medo de errar, que o Ranga é o mais fiel de todo mundo que o Rimuru deu nome. Duvido nada, foi o primeiro. Não, mas é o mais fiel. Poderia, com certeza. Poderia não ser, mas é. Não. Porra, cachorro, cara. Tu já viu cachorro não ser fiel, cara? Já. Cachorro? Já. Quando o dono é bom? Já. Nunca vi. Pois é, já passei por isso. Tá. Ah, Mas quem foi que fez no Japão esta fofura? Ó, lá no Japão temos a voz de Chikahiro Kobayashi, que fez, entre outros personagens, o Mon-chan de Sakamoto Days. Quando? Em um anime ser mais perto de você. Ah, esse aqui é, né? Fela de uma puta. Você também quer, tá? Não eu vem sei. Com essa. O Assault de Fire Force. Ah, o Assault, porra. Caralho. E o Legoshi de Beastars. Porra, caralho, de novo quando? Então, o Beastars em um anime ser mais perto de você. Ah, esse é outro, tu tá me devendo a cara também, né? Calma que eu sou pobre e pago as minhas prestações em dia. A gente não fez Beastars, não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E eu tô enchendo o saco do Jorge há um tempão pra fazer Beastars. Sim, e segundo lugar, boa noite, Will, e boa noite, Jean. Fala, Will, beleza, meu filho? E que, se eu não me engano, o Jean é o Morgo, mas tudo bem, vamos lá. É o Morgo, né? Ah, Jean Silveira. E a voz aqui do Brasil, Duranga, é de Mario Spaziani, que fez, entre outros personagens, o Eugene, da franquia Sword Art Online. Não faço questão. Mas eu faço. O Eckhart Munter, de Violet Evergarden. E esse a gente... Violeta sempre jardim. E a gente... Nos nossos corações. E a gente já gravou ele, óbvio. Sim. E o Magma, de Dr. Stone. O Magma é o imbecil mais imbecil que você pode ver num anime do Reino das Imbecilidades, cara. Ele é tão imbecil que faz o Jota parecer inteligente. Sua bunda, tanto... Nerdmaster. Tanto assim? Até minha bunda é mais inteligente que você. Então tá bom, né? Vamos lá. E a pessoa que mudou um pouco o modo de pensar do Rimuru e que ajudou com a própria vida. A pessoa que está no destino do slime. Sim. E que ajudou o Rimuru a assumir a sua forma humana. Basicamente, a Shizue Izawa. E aí, pra isso, ele só precisou comê-la. Entenda isso como você quiser. Então, né? Nesse caso, eu posso te dizer que o fato do Rimuru comer os outros, nós podemos sim levar só pro modo gastronômico, né? Até que não necessariamente, porque pra comer ele tem que montar em cima, né? Então, a Shizu ela é uma das pessoas mais fodas, mais poderosas do anime, porque é daquele tipo de gente que você já sabe que ela é um desafio, né? Sim, até porque ela era o... Ele caramba. Não captou, né? Não captou, né? Não. Me veio o nome em inglês, mas não veio em português. Uhum. A dominadora das chamas? Não, é porque ela é Shizu, porque assim, quando você quer lutar contra alguém, você fala assim, vamos Shizu, nós dois. Ah, é X1. Eu tinha ignorado, porque eu até percebi a piada horrível, mas... Eu já falei. Insistiu. Ele insistiu. O que acontece com a Shizu? Então, a Shizu... Tanto a Shizu quanto... Então, a Shizu, ela é o... Deixa eu falar. Deixa eu falar, dá licença. Fala então, licença. Pô. Tanto a Shizu quanto o Minaru são japoneses trazidos, né? São trazidos pro Isekai. Só que enquanto que o Minaru veio reencarnado, a Shizuru veio invocada, que veio mago, fez os demônios, fizeram o pacto, botaram o Ifrit no cu dela e o caramba quatro. Então ela é o que a gente chama de uma invocada, que ela foi trazida por invocação. Exato. Não é porque ela é nervosa, não, tá, Jota? Porra, quebrou minha piada. Eu falo invocada. Não, eu sabia que ele ia mandar uma invocada. Ah, que ela é muito nervosa. Não, né, não, porra. Mas diga lá, Jota. Diga lá, Jorge. O que tu acha da Shizu? Então, a primeira coisa que a gente descobre a respeito da Shizu, que ela é uma japonesa ela veio do mundo, entre aspas, real, né? Do mesmo mundo que o Satoru veio. Mas ele, como você mesmo disse, veio reencarnado e ela veio invocada. Só que assim, ela também se transformou no casulo do Ifrit, o espírito do fogo. Uhum. O Jean Silveira acabou de dizer que antes dela controlar o Ifrit, ela era assim, invocadaça, né? Puta. Tá. Mas assim. Lá, lá, lá. Né? Mas assim. É, enquanto ela mantinha o Ifrit dentro de si, aquilo lá tava consumindo a vida dela. Sim. E tanto que quando o Ifrit saiu do corpo da Shizu e o Rimuru absorveu o Ifrit, o que restava pra ela morrer não tinha mais. Ela simplesmente morreu. Ela morreu. Só que antes de ela morrer de fato, o Rimuru absorveu ela a pedido dela. Ou seja, o Ifrit não satisfeito em comer o Ifrit, aí ela aproveitou e comeu a Shizu também. Entenda isso como você quiser. É, eu digo mais absorveu, né? Porque comer é muito forte. Não é. Ele mesmo fala que devora as pessoas. Depende, tem pessoas que não comem forte, comem fofo, né? Esquisito. Papai do céu. Tá bom. Eu chamei, né? É, né? Voz japonesa. A voz da Shizu lá no Japão é de Yumiri Hanamori, que, entre outras personagens, fez a Sagiri e a amada Asaemon, de Jigokuraku, que é foda pra caralho. Que bom. Shizuku Yaegaeshi, de Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo. Não faço ideia que porra é essa. É mais um Isekai. Jura? Nossa. Só que, além de cheio de clichê, é mediano. Então não vai virar episódio. Ah, foda-se. E a Momo Saiga, de Shangri-La Frontier. Agora eu repito quando... Do jeito. Eu quero, tá? Eu sei que você quer. Shangri-La é bom pra caralho, tá? Você não foi o primeiro e nem vai ser o último a falar dele. Então tá. E aqui no Brasil, ó, Jorge. Aqui no Brasil temos a voz de Evie Side. Ela fez a voz de outros personagens, como a Hikaru Hasama, da franquia Beyblade. Não só um anime, foram vários. Caguei. A Kaede Otori, de Come Não Consegue Se Comunicar. Quando a segunda temporada? Então, a segunda temporada eu ainda não vi. Que bom, EG, obrigado. Olha lá, o Will falando que eu sou o Kaijin e o Nerd Master é o Vesta. Porra, sacanagem. E a Leti, de O Castelo Animado. Puta que pariu, meu Ghibli favorito de todos os tempos. Que a gente já fez episódio, então. É. Eu sei, não precisa jogar na minha cara. Calma que tem roteiro, outros Ghiblis pra gente fazer. O roteiro é bom, a animação é boa, tudo é bom ali. Inclusive, outros filmes do Ghibli este ano, a gente vê por aqui. A Leti é a irmã. Tá, a Leti é a irmã bonitona da protagonista. É, essa aí mesmo. Isso aí. Bom, agora vamos pros os vilões / antagonistas desta primeira temporada. E eu já começo com o pior de todos, que é o Clayman. Filha da puta. Exatamente, concordo. Manipulador do caralho. Em número, porra, gênero e grau. E ele ganha o que ele merece na segunda temporada. Olha lá, o Will falou, só falou porque é o Vesta, porque ele não lembra o nome do comerciante que o Rimuru salvou do Caribdis e que controla tudo na terceira temporada. Ah, aquele cara lá da terceira temporada lá que cuida do dinheiro do Rimuru. Eu ainda não vi a terceira temporada, porra. Como é que vocês querem que eu lembre um troço que eu não vi ainda? Não, mas você não lembra, mas eu sei quem é. Ah, parabéns pra você. Bom, nessa data querida. Porra. Felicidade, muitos anos de vida. A voz do Clayman lá no Japão é de Takehito Koyas, um dos seiyus mais experientes deste elenco. Ele fez, entre outras personagens, o Toad Fushiguro, de Jujutsu Kaisen. Grande filho da puta. Inclusive, a própria Rita já deixou bem claro no episódio da segunda temporada que o Toad é o marido dela. Né? Grande filho da puta. Olha lá. O Will falando pro Morgo que Pony é muito fofo e eu concordo com inúmero gênero e canal. O Takehito também fez o Ainosuke Shindo de Skate the Infinity, que é outro anime que a Rita vai à loucura. E o Rosval é o Matters, que é de ReZero, cara, Hajimeru e Isekai Seikatsu. Quando? Não enviei. Obrigado. E o Rosval é outro grande filho da puta. Pode ver que o Takehito é bem experiente em filhos da puta. É um especialista em filhos da puta, exatamente. Ou você que só foi atrás dos personagens filhos da puta dele também. É, os que eu reconheci, né? É. E aqui no Brasil a voz dele é do Pierre Bittencourt. De outros personagens, como o Zeke Jaeger, de Shingeki no Kyojin. Outro grande filho da puta, mas esse é legal. Sim. O Damien, de Mordomo Preto. Que é outro grande filho da puta, e esse não tão legal assim. Pois é. E aí a gente... O Damien é muito filho da puta. E cara, a gente tem uma sequência de um filho da puta que com certeza todo mundo ama odiar ele ou odeia amar ele, que é o Ban de Nanatsu no Taizai. Não, eu vou defender aqui. Ban, a raposa da avareza, tá? E assim eu lembro dessa merda. Ban, a raposa da avareza, não é um grande filho da puta. Ele é um senhor filho da puta. Você faz questão de prestar as verdadeiras lástimas e condolências a esse grandíssimo filho da puta. Pois é. Com o filho da puta negrito, sublinhado e itálico. Letras da rapaz. Também, com certeza. Não, mas o Ban é muito bom, cara. O Ban é um cretino que a gente adora. É, essa é a intenção. Bom, a gente tem como um dos adversários, eu digo como adversários, porque ele foi manipulado a assumir a forma que assumiu, que é o Lorde Orc, que é o primeiro Geld. Geld primeiro. Imagina um cara que foi manipulado pelos palhaços moderados a assumir a forma de Lorde Orc. Um tipo de orc que evolui a cada 10 mil anos. E o poder que deram pra ele é uma putaria, o poder do faminto. Sim. O cara tá com fome o tempo todo. Mas que filho de uma puta. Mas é. Cara, mas um mini arco pesado pra caramba, porque me lembra muito das formigas quimera lá do Hunter x Hunter, sabe assim? Sim, sim. É basicamente o arco em que aparece a família do Gabiru. É. Porra, cara, não me fala do Gabiru. Cara, não me fala, não me faz pegar a raiva de tu, cara. Gabiru, não me fala desse. Não me fala desse filho da puta, Gabiru. Cara. Gabiru. Até o nome dele é escroto, cara. Gabiru. Ai, Gabiru. Inclusive, cara, Gabiru. Inclusive o Gabiru, o Gabiru vai nessa pegada até o fim do anime, né, velho? Então, tem uma pessoa que tem o mesmo apelido de Gabiru que fazia parte do extinto podcast da Rita. Né? Imagina a raça de filho da puta que esse cara era, né? Do pessoal lá do QuestCast. Que bom. Inclusive, ele era mestre de mesa, tá? Mestre Gabiru. A única coisa que eu gosto de pensar quando ouço a palavra Gabiru é fazer uma rima. É, essa rima não é tão boa assim, mas vamos lá. Gabiru, vai tomar no... Deixa ele tomar café. É isso aí. É, a voz dele lá no Japão é de Kenji Nomura, que fez, entre outros personagens, o Flail, de Fire Force. Muito bom. O Etard, do segundo ato de Unnamed Memory, que é foda pra caralho. Que bom. E o Ristov, que é de Sai-Hatten no Paladin, Paladino das Terras Distantes, que é foda pra caralho Paladino, também. Paladino de Xerém, que a gente já fez. Né? Olha lá, até o Will. Ainda tem mais coisa no Paladino de Xerém? Não, a gente já fez tudo, né? Então, a gente já fez, mas tá prestes a ser lançado nova temporada, né? Então... Ah, tá em breve. Então tá E tá aí, agora eu fiquei contente porque tanto o Morgo quanto o Will entraram na mesma vibe que eu e o Jota. Gabiru. Vão tomar no cu. Vão tomar no cu. É, o cu veio. Vão tomar no cu. O cu veio. E a voz dele aqui no Brasil é de Leandro Loureiro. O Curadil, de Sword Art Online. Vulgo filho da puta que foi pra cima da Asuna. Né? O Lodin Hajima, de Beyblade Burst Rise. Que eu não conheço. É Beyblade, então deve ser alguma coisa de peão, então tá tudo certo. Foda-se. E o Coronel Daidouji, de Lupin Sansei, parte 6. Lupin da Ta! Não sabia que você ia fazer isso, eu trouxe de propósito. E agora, a gente vai falar de... Falando em filhos da puta, né? É, dois manipuladores, que tá por trás de um monte de merda que foi pra cima do Rimuru, que são os palhaços moderados. O primeiro deles, inclusive, que foi quem deu o nome pro Gabiru, o Laplace. Esses palhaços moderados, velho, eles são os grandíssimos filhos da puta que estão até por trás do Clayman. Não é? Só que a gente só vai saber que eles estão por trás do Clayman só lá pro começo da terceira temporada. Apesar de quê, bebê? Não foi o Laplace que deu o nome pro Orc, não. Não, eu tô falando pro Gabiru, que é o... Ah, tá, pro Gabiru, é, pro Gabiru foi. Tá. Foi pro Gabiru. Gabiru foi. É, tá certo. Eu que entendi errado, desculpa. Ah, obrigado, Will. O a quem Nerd deu o nome no certo. Japão? Lá no Japão, quem emprestou a voz pro Laplace foi o Kazuya Nakai, que fez, entre outros personagens, o Ryu de Suguru, de Aono Exorcist. Muito foda. Bom. O Shaku Arai, de Samurai X, o Arco de Kyoto. E não vamos falar mais nada a respeito disso. E o Urokuro, de Dandadan. Vai chegar a segunda temporada. Tá chegando. Pra quem... Tá chegando. Pra quem não sabe quem é o Urokuro, é aquele cara que pede pra você deixar de beligeragem e que dê a banana pra ele. Não, então se, não, faça direito então isso. Porque ele, na verdade, é um serpiano. E como todo serpiano, ele é um amigo da humanidade. Por isso, deixe de beligerância e nos dê sua banana. Exatamente. Eu fiz desse jeito... Ele é um serpiano porque ele não pode ser violino. Essa piada já não teve graça no episódio. É, sabe, mas né? Vamos lá. Aqui no Brasil, a voz do Laplace é de Alex Minei. Como de outros personagens de Sealand, da franquia Pokémon. Sim, ele apareceu em mais de uma temporada. Que bom. O Minoru Mineta, vulgo tarado filho da puta, Grape Juice. era o que eu ia falar, porra. De My Hero Academia. Todo mundo. Eu ia falar, mano, todo tarado, safado. Todo mundo não gosta do Mineta. O pior de todos, cara. E o Daiki Mizouchi, de Horimiya. Que bom. E aí, outro palhaço moderado, filho da puta, manipulador do caralho, que é o Futebol. Esse é cretino, cara. É. Além de tudo, feio a dar com pau. Sim. Feio igual bater na mãe. Ele apareceu na primeira temporada depois que o Laplace foi pro ralo. Sim. Então, tipo, veio ele e a outra palhaça lá. Que é outra filha da putinha também, né? Sim. Tem a Tea, se eu não me engano. É, a Tear. Teia. É, porque se você for pegar o nome dela em inglês, Que... É tear, é de choro. É de lágrima. Lágrima, é. Sim. Ela veio junto com o Footman. E, porra, puta que pariu, os dois são dois merda, de verdade. Dois cretinos, dois, porra. Junto o Laplace, então, é o trio ternura, cara. Só que não, né? Vamos lá. E a voz dele lá no Japão é de Shinji Kawada. De outros personagens como Toshiro Nakamoto, de Caverna do Rangão, porque esse é o nome, certo? Caverna do Rangão, claro, lógico. Do Toto, de Mairi Mashita Iruma-kun, bem-vindo à escola Iruma-kun, da terceira temporada. Queria ter participado do Iruma-kun. É, mas tem a segunda temporada, a gente só fez a primeira. O Chuck Mustang, de Macross Delta, o segundo filme, Zetai Live. E o Balmondes vai à loucura pela terceira vez consecutiva no episódio de hoje. Você já pode tomar um remédiozinho porque tá louco demais. E você também vai à loucura, né, Nerd Master? Porque eu sei que você gosta pra caralho de Macross, né? Eu gosto. Não vou negar, não. Eu gosto. E aqui no Brasil temos a voz de Vitor Paranhos. Como outros personagens, o Dr. Hausen, de Kuromukuro, que também é muito bom. Puta que pariu. O Shudelkin, de Sword Art Online Alicization. Esse até que não é ruim? Sim, até que não é ruim. Não gosto muito. Não, o Alicization até que não é ruim. Não tô falando que é bom. Eu tô falando que não é ruim. Sim. É diferente. Então, eu diria que de todas as temporadas de Sword Art Online, o Alicization é a melhor. Agora, no próximo personagem, você trocou o personagem. Sim, com a eu obra, troquei. Não, bebê? Eu troquei, sim. É o Tate no Yusha do Yagari do anime Motoyusha Kitamura. Não, ao contrário. É o contrário. Motoyatsu Kitamura. É o Motoyatsu. Tate no Yusha. Exato, o Motoyatsu Kitamura, que é o herói da espada, de Tate no Yusha no Nariyagari, que é o herói do escudo. Ó, oh, viu? Aí você junta os dois, dá um herói completo. É, dá o idiota que fez a pauta em cima da gravação. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, Slime não é só um anime shonen. Ele é repleto de muita política e você pode encontrar muitas articulações por trás para todo mundo tomar o poder de todos os outros. É verdade. E muita reunião de pauta. Muita reunião de pauta tem. Mas tu há de concordar comigo que, além disso tudo, também tem bom humor, putaria e safadeza. Isso sem dúvida alguma. Porque o que a gente tem... Eu vou deixar esse mapa que o Jota arrumou pra gente lá do Reddit, em que a gente tem todas as alianças que o Rimuru fez com todos os reinos ao redor. E o primeiro deles é o Reino dos Anões. Agora, vamos fazer algumas citações. Do lado dos orcs, nós temos o Urigurd, o Rigur, o Gobta, o Gobzo, a Treine e a Traia, que são as... Caramba... Eu esqueci o nome o nome da raça das meninas. São... As dríades. Dríades, lembrei. Lembrei. A Treine e a Traia são as dríades da Floresta de Jura. Pode ver que... eu só citei alguns nomes de Goblin, mas pode ter certeza que tem uma sequência. Rigur, Gobta, Gobzo... E isso vai além pra todos os outros que são personagens do tipo B, C, D, cara, whatever. Chegou numa certa hora que era uma aldeia inteira de goblins, né? Sim. Ele começou com Gob 1, Gob 2, Gob 3, Gob 4, Gob 5. Sem dúvida. Pra nomear os goblins, ele primeiro fala, você, em homenagem a seu filho, seu nome vai ser Rigurd. E você vai ter o nome do seu irmão, Rigor. Daí foi pra frente. Você é Gobta, Gobs, o Gob. E assim, foi. Gobão, Gobado, Gobudo, Gob 1, Gob 2, Gob 3, Gob 4. Temos os ogros, que evoluíram pra Kidins. Esses. São maravilhosos. Onis, né? Onis. Os Onis, que vão. Na tradução ficou Oni. É. Sim. Mas no original é Kidin mesmo. Mas assim, é, eles foram nomeados na mais ou menos na metade da primeira temporada. Tipo, acho que na segunda metade da primeira temporada, né? Eu acho que ali pelo episódio 14. No episódio 9. Foi no 9, 10. Era o que eu ia falar, entre o 7 e o 12, por aí. Foi no 9, porque foi justamente quando teve o ataque deles na aldeia. Sim. Ah, justo. E aí a gente tem os nomes deles, o Benimaru, a Shion, a Shuna, o Soei, o Hakuro e o Kurobe. Kurobe que aí, virou um cara comum. O Slime, o cara ficou com maior cara de Zé qualquer, né? E o Slime mesmo fala... Porra, o cara bonitão, o outro mó estiloso, furtivo, velho sábio, a gostosa, a princesinha bonita e o Zé qualquer. Então, o Soei não mudou tanto, né? Ah, mas ficou estiloso, né? Ficou... Então, sabe o que é mais legal? Tem uma trivia que eu trago pra vocês do mangá, e sim, esse eu tô trazendo de cabeça porque eu li essa parte do mangá. As capas dos capítulos... A maioria delas, o Kurobe não participa. Tipo, participa Benimaru, Shion, Shuna, Soei, o Hakuro, mas o Kurobe não. E quando o Kurobe participa, o Gabiru reclama, porque ele não participa. Né? Não. E mais uma vez, com a Shion e com a princesinha, a gente tem que ter as piadas de Opa e Petanco, né? Tem que ter essa pontaria. Com né? certeza. Não, mas é piada pronta na obra toda, porque você vê, os caras, ele bota sempre um bonitão, um fortão, e aí bota mais uns dois genéricos, mas as meninas... Ah, ela era um lagarto, pronto, virou uma gostosa. Ah, ela era um ogro, ah, virou uma gostosa. Tudo vira gostosa. Então. Não, mas ela já era gostosa como. Não, peraí. Exato, ela já era ela gostosa. Ela já era antes. Gostosa como ogra, meu filho. Ela era uma ogra, mas era uma ogra rapaz! E só já ficou. Um negócio grande. E só ficou melhor depois de evoluir pra Kidin. Tanto que gastou o mana do slime todo. Tudo pra preencher os peitos. Foi só nos peitos, não, mas foi só nos peitos dela. Gastou o mana inteirinho do slime. É só você ver os papéis de todos os Kidin. O Benimaru é o líder e é o cara que é, tipo, todo mundo quer estar perto. O Soei é o Sasuke dos Kidin, porque ele é o descolado. Você tem o espião. É, sim. Aí tem o Hakuro, que é o veinho sábio, mas que dá porrada... É o mestre filha da puta! Que ele treina todo mundo na arte da espada, mas bate em todo mundo porque ninguém... Na base do espancamento. Não, ele treina todo mundo na arte da espada, mas usa o método... Toma-lhe porrada de aprender, né? Aprende na porrada, filho da puta. Né? Exato. Já a Shion e a Shuna... Elas são o oposto uma da outra no corpo, só que a Shion ganha no corpo, mas a Shuna ganha em personalidade, porque a bicha é forte pra caralho em personalidade. A Shion, eu não lembrava que ela já tinha cozinhado na primeira temporada, né? Sim, sim. A mesma piada que se repete até na senhora, frente. Ela cozinha bem para caralho, tão bem quanto o Luffy. Eu diria que até pior, viu? Nossa aí senhora. A filha da puta do grande sábio fala assim, pra você salvar a sua vida precisa jogar essa colher pra trás no ângulo de 45 graus, não sei o quê. Aí testou no Gopta, porra, o Gopta só se fode foi nessa direto merda, cara. No Gopta, mas nem pra evoluir, o filho da puta evoluiu direito, continuou baixinho, cara. O Gopta só se fode então, nessa merda, cara. Nessa primeira temporada, o Gopta só se fode de verdade, cara. Ah, não, mas ele, como disse o Will ali, ele botou o Gabiru no lugar dele, né, mano? Opa. Ah, sim, mas também, depois de apanhar tanto, se ele não aprendesse, Deus que me crie também, né? Ah, por aí, né, cara? Bom, tem as crianças, que são os discípulos da Shizu, que o Rimuru vai dar aula pra eles lá no colégio. Sim. Que é tudo invocado também. Sim. É tudo molequinho do Japão, molequinho da Inglaterra. É tudo da terra. Sim, tá? Sim, sim. temos os Lordes Demônios, que a primeira de todos que apareceu foi a Millie. Chata, caralho, para o caralho. Não. Peraí. Vamos falar da Millie. Ô, filha de uma puta, cara. Mano. Mas essa daí é com F e P maiúscula, caixa alta, letra garrafal e o caralho A4 e caps lock ainda por cima. Porque, ô, filha de uma puta. Mano, a Millie é a epítome da Loli encrenqueira. Na primeira temporada também veio o Leon Croco. Não, calma. Não. Eu ainda não terminei. Calma. Porque como é que Rimuru ganha a amizade de Millie simplesmente melando a boca dela? Exato. Opa, entenda isso como você quiser. Não. É... Entenda isso do jeito certo, porque ele só deu doce pra ela. Mas... Literalmente mel. Sim. Cara, mas ele faz um mise-en-scène do caramba, prepara um golpe absurdo, passa... Pow! Ele empurrou uma bolha de mel na boca da mulher. Ah, mas convenhamos, se ele não faz isso, todo mundo morre. E aí a desgrama disse que só veio pra dizer oi. Bom, o outro Lorde... Não, vou morar aqui. Só aparece mais dois Lordes Demônios na primeira temporada, que é o Leon Cromwell. Grande filho da puta. E a Ramirez. Que é a fadinha, né? Que é a fadinha safadinha. acabei de lembrar, é Tsundere. Sim, Tsundere. Tsundere, que é a porra da Millie. A Millie é toda Tsundere, cara. Todinha Tsundere. Puta que pariu, muito chata. Caralho. Pois é. E aí a gente tem os Homens Lagarto, que é o Abiru. Que é o Abiru, que é o papai, gente. Sim. O Gabiru. Babaca. A Soka. Irmã do babaca, que sofre por causa do babaca. E que é chonadinha no Soei. Não é? Ah, porra, mas o Soei é simpático. Não, o Soei é um rapaz boa pinta, né? É boa pinta. Se tu olha a imagem da Soka antes e depois de receber o nome, tu fala assim, oi? Como assim? Pois é. Nossa senhora, quando eles mudaram pra Dragonautas, né? Pra Dragonoides. Nossa senhora. O Gabiru não mudou. Nada. Ah, porque o Gabiru não ganhou nome com o Rimuru, ele ganhou um renome. Aí o renome dá outro tipo de evolução. É, mas só que ele, tem um... Ele só ganhou asas, só. É, só que tem um pequeno porém. Ele foi renome... Ele não ganhou o mesmo... Ele ganhou o mesmo nome vindo do Rimuru. Mas aí você já viu que o Rimuru, nesse caso, deu um efeito Red Bull, porque o Gabiru ganhou asa. Ah, filho da mãe. Errei, eu sabia que vinha piada. E aí temos o Sukero, o Yacite e o Kakushin, que é o trio de bajuladores do Gabiru. Gabiru! Os puxa-saco do Gabiru, cara. Puta que pariu, os puxa-saco do... Puxa saco do Gabiru é o fim da picada, cara. Puta que pariu. Pois é. E, mano, esse anime tem personagens para dois caralhos, porque para um não dá senão. Dois, cara. Eu diria até para três, cara. É bem por aí. Mas, assim, conforme o Jota trouxe o mapa pra gente, vindo lá do Reddit, a primeira aliança que o Rimuru fez depois de fundar a Federação da Floresta de Jura? Jura! Foi com o reino de... Não, foi com o reino anão. Com o rei do Argon. Ah, que é dublado pelo He-Man? Sim. Boss foda. Aliás, pra caralho. Aliás, uma coisa que eu quero deixar aqui. Vocês falaram das mudanças, né? Que a menina lagarto mudou pra cacete, a Shion também mudou pra caralho, tal coisa. Cara, nenhuma mudança foi mais impactante do que a do Ryugur, cara, do chefe dos Goblins. Sim, cara. Sim. Que de um velho caquético pagado, o cara saiu... Brrr! Opa! E ele faz questão de ficar exibindo a musculatura dele o tempo todo, né? Fazendo pose de halterofilista, né? Ué. Mas quem não, né? Agora me diz, Jota, você por acaso deixaria de exibir os seus músculos se você tivesse músculos como ele? Meu filho, eu faria uma tanga de He-Man com um cinturão do Vasco cruzando o peito e já é. Vendesse minha roupa pra trabalho. É, a roupinha de... Entenda que até os anões, os especialistas, né, os artífices, entrarem na aldeia do Rimuro, a roupa padrão do Goblin era a tanga de texugo. Era exatamente isso. Menos das goblas, porque era só um tecidozinho minúsculo que ficava com os deagles nas mamas, né? Né? Então, né? Aí a gente entra com aquela frase da hora que o Nerdmaster sempre vem. Veja bem. Veja bem. Japão. Japão. Japão. Justo. Mas assim, se você levar em consideração que tem toda uma política por trás de slime e que todo mundo tá tentando roubar o poder de todo mundo, principalmente o Clayman, que foi um bosta. Depois do episódio 10, 14, depois do episódio 14 por aí, aí começa a se formar as alianças políticas, né? Porque aí você vê reunião no reino de Jura, lá na Federação de Jura. É, da Federação da Floresta de Jura. Aí reunião lá com os Lordes Demônios, reunião na puta que pariu. Rapaz, é o anime das reuniões esse daí. Então, mas a questão é, as reuniões só começam de verdade a partir da segunda temporada. Sim, isso é verdade. Na terceira temporada, a cada dois episódios, um é de reunião. Puta que pariu. Então, mas eu não disse que não começaria, né? Eu disse que... as reuniões começaram na segunda temporada, na terceira só aumentaram. Até porque, né, a gente acontece uma coisa com o Rimuro que a gente vai deixar pra lá. Justo. Então, por enquanto, a primeira e única aliança que a gente tem aqui até o presente momento é com o Reino dos Anões. Porque aí eles trazem o Kaidin e os outros dois amigos pra poder ensinar tecnologia anã pro Reino do Rimuro. Não, na verdade não. Não foi isso não. Eles foram no Reino dos Anão para tentar contratar anão, ferreiro ou qualquer coisa, porque eles precisavam de roupa e material na aldeia. Eles tiveram arranca-rabo com um duque barra cientista barra viado filha da puta no bordel. Sim. Por causa disso, o Slime mais a galera foi preso. O Gopta, inclusive, foi botado de pendurado de teia de aranha no teto, porque o Slime já tava de saco cheio da porra do Gopta, que tava enchendo o saco pra caralho. Aí o que que acontece? Ah, não, vocês estão tudo preso. Vai, se foda. Vamos pro tribunal. Tribunal, tá lá o juiz. Ah, testou tudo, vai tudo pra cadeia, vai tudo pra trabalhos forçados, 10 anos um, 5 anos outro, 4, ao rei. Não, mas não, quero não, vai essa porra não, vai tudo pra trabalho forçado não. Tá que mais? Esteja expulso, tão banidos. Que era tudo que o Slime queria, que eles fossem banidos pra ir junto com ele pra porra da aldeia dele, tanto que o Gaijin, né? Que é o... É, o Kaidin. Kaidin, que é o... tipo o capitão da guarda, né? Ele é o fodão. É, por aí. Só que no teu cu. Aí ele... Ah, meu rei, obrigado. Eu não mereço tanta bondade e tal. Como era assim, filho da puta. Tu é um cara bom, vai. Some da minha frente. Não quero mais ver... Olha o rei. Eu não quero mais ver vocês na minha frente, bando de filhos da puta, mas não esquece de me ligar, tá? Não esquece de mandar mensagem, tá? Aí, tá, viram das minhas costas e vão-se embora da minha terra, bando de filhos da puta, o Slime. Caralho, era isso que eu queria, valeu, seu rei, brigadão, seu rei. E foi isso que aconteceu. Aí depois, quando o reino começou a prosperar, porque aí entrou os orcs, entrou os ogros. E isso na segunda temporada, né, já? Não, isso é na primeira. Não, bebê, isso é tudo na primeira. Não, bebê, os orques entraram na primeira, os ogros entraram não, na primeira. Não, isso sim, eu tô tudo... falando a aliança. Não, a aliança também aconteceu na primeira temporada. É. Que depois é. que Depois que tá todo mundo prosperando, que a porra da vilinha dos Goblins virou uma cidade bonitona do caralho a quatro, graças ao Mudinho, que o Mudinho tem um anão que era Mudinho, né? Que é, o cara era bom pra caralho em construção, então ele que construiu a cidade, praticamente a cidade toda. Sim. Mas aí chegou, montado num monte de cavalo, pegas ao lado do caralho, o rei, mas a patota toda dos anão, tem coisa. Ah, a gente veio aqui conversar. Sabe o que mais? Bora fazer aliança. Porra, legal, gostei. Gostei de tu, seu rei das quantas. Vamos fazer aliança. Então pronto, fez aliança. E sabe o que é mais legal? Quando eles foram presos lá no Reino dos Anões, adivinha onde eles estavam? Eles estavam no Bordel das Elfas, velho. No Bordel das Elfas. Caralho. O que eu achei uma safadeza, porque tinha que ter sido num bordel de sucubos. E por que não de elfas? Nem Konosuba. Não, e por que não de elfas, cara? Tinha cada elfa... Rapim, velho. E mais uma vez, piada dos peitos na cabeça do Poring, né? Sim. E o pior de tudo ali é que... da maneira que é apresentado, né? Parece que vai ser uma quebra de expectativa, né? Então, tipo, ele, aqui tem elfa, aí ele começa a imaginar aquelas coisas gostosas, e quando chega lá, elas são realmente gostosas. Eu falei, oi? Não, elas são mais gostosas ainda do que quando ele imaginou. Exato. Eu falei, caralho, porra, eu tava esperando uma quebra de expectativa, sabe? Apareceu uma elfa baranga, sei lá. Nada, rapaz. Lá ele. E só pra avisar, isso vira piada na segunda temporada. Mas como não estão falando de segunda temporada, se dane. Mas enfim, todo o restante da questão acontece o seguinte. Na primeira temporada, não acontece ainda nada com o Clayman. Mas é descoberto que... Não. Mas é descoberto que o Clayman foi responsável pela inserção do Ifrit no corpo da Shizu. Sim, a gente sabe que ele é o grande filho da puta. Ele só não entrou na conversa ainda. Ele deixou... A curriola dele participar da brincadeira, né? Laplace, sim. O Footman, Tia e o caralho a quatro. Aquele bicudo lá, aquele bico de médico também. Sim. Também. Mas assim, essa primeira temporada é basicamente uma temporada de apresentação. Porque você conhece a grande maioria dos personagens que estão disponíveis para entrar nessa politicagem toda. Com certeza. Mas aí as coisas começam a andar a partir da segunda temporada. Que aí o negócio começa... É como diria o Nerdmaster, começa a pegar fogo na casa de Noca. Ah, minha chinela vai cantar! E sim, vamos ter a Skypiea de One Piece em Unimisphere mais perto de você. De resto, gente, a primeira temporada é basicamente uma preparação. Você vai conhecer as personagens, você vai conhecer o papel delas dentro da sociedade, até mesmo o papel das crianças que foram treinadas pela Shizu. Sim. De resto, Jota, traz um pouquinho pra gente aí do que a gente pode esperar vindo do Água de Moringa. Ah, o Água de Moringa tá aí, está a todo vapor, né? Temos bastante episódios gravados aí. E tá vindo aí grandes produções, sim, né, sendo comentadas comentadas e aprofundadas, né, na cultura nordestina. Então, e também nós temos lá no feed do Paranerd, né, a ser estreado o Hiperfoco, onde a gente se aprofunda de uma maneira um pouco diferente em assuntos que não são... 100% nerds, mas estão ali relacionados, né? Assuntos que talvez sejam um pouco de tabu, né? Quem sabe? Sim. Então, é uma maneira de focar em coisas que não são... É tudo que vem na minha cabeça. Eu tô com foco nisso, vai ser agora que eu vou gravar e acabou-se. Então bem. É isso. Vamos lá no Paranerd, dá uma olhada lá no nosso feed, tem muita coisa legal. E mais uma vez eu digo, TDAH é uma merda. Nesse caso, é uma maravilha. Né? Né? Tá bom. Mas aí, no caso do Paranerdia, além dos episódios que vocês já estão acostumados, vocês têm também os vídeos de Star Trek, e Andor. É isso aí, de Star Trek, a série clássica, e de Star Wars Andor. Inclusive, e com mais produções a vir futuramente aí, viu? Muito bem. É, mas não spoiler ainda. Vou spoiler todo momento, vou falar pra todo mundo essa porra. Teu cu. Bom, de resto, eu agradeço a todos vocês por ou nos ouvirem e nos assistirem até aqui. Eu peço desculpas por não ter lançado ainda o episódio 243, porque a gente tá gravando o 244 antes de lançar o 243. Porque eu tive alguns problemas pessoais que me impediram de editar o que quer que seja. Seja do Água de Moringa, seja do Hiperfoco, seja do Paranerd, ou seja do Animesphere. Tá voltado de trabalho, hein, meu filho? Tô, bastante. Mas se tudo der certo, tudo vai ser entregue a contento. Belas. Belas. Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Matane. Bye bye. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesphere a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue, e toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/Animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.